fazer com que essa noite não acabe antes que seja tarde. Eu me perca de você. Vou dizer que ainda é cedo pra você partir, que ainda não criei coragem pra tentar me despedir. Se eu me acostumar a rir pra não chorar, você fica. Se eu me acostumar de nós é pouco, eu sei, e eu bem que me avisei, mas agora, se eu me acostumar a rir pra não chorar, você fica. Se eu me acostumar com alguém no teu lugar, não tem volta. Se alguém me perguntar como andar, você vai ser difícil no começo, eu sei, não sabe responder.